Está bien, ¿eh? Sí, voy a hacer la copia. Tinha mais gravador. O mais braviante. Xena 6225, acione identificação. Chegada Ponce, desse Mateus 060. 060, confirmado. Ponce. Batata 2, Golf Kilo, reporte na rotatória. No meia desce a 3.000 pés, o ajuste no 021. 3.021, 5316 da CRUT. Bom dia, passaredo 2223, acione identificação. A chegada Ponce, desse mantém o 070. Saída da Euleda após direta, decolando pista 197 após curva à direita, transponder 5576, controle 120 decimal 8 cotês. Confere. Não, sem vetoração. O senhor vai me informar o ponto de cancelamento. Ou o senhor faz ILS até o externo, cancela e prossegue para 17. Se preferir dar presente, pode voar pro VOR e cancelar pro zona 17. Ô tio, então eu prefiro voar da presente, tirar pro VOR e mais próximo de cancela pra zona 17 pra decolar a vaga lá. Tá livre, desse eu mantenho 060. 060 na cruz, beleza? Yankee, codejamento correto, confio pessoas a bordo. Bravo Yankee, para acionamento e táxi, chame torre, frequência 118 decimal meia. Torre em 118 decimal meia. 3.16 da trip, desça 2.000 pés, reporte visual na final. 2.000, reporta visual cancelando o 5.316. Golf Kilo tem livre pouso na 1-7, o vento é de 1-4-0 graus, com medo de por gentileza, aeronave com solicitou táxi. Eu estou autorizada para interseção, reporta para ingresso na 1-7. 10, ajuste no 021. Ajuste no 021. Romeu tá levando a paralela, vai comprar na Liberdade. Gilete Romeu, ciente, prossegue na frequência do controle no 208. Pronto, 2080, grato. Controle o papapá, Mike Gilete Romeu, novamente na sua escuta. Tá levando a paralela, vai sobrevoar a Liberdade. Ciente, Mike Gilete Romeu, mantendo 500 pés? 500 pés, senhor. Ciente. O Delta ali, mantenho no 7. Salvador, hoje é 6225, é um cancelamento do plano IFR. 7. O vento é de 1.40 graus com 8 nós. Para a 1.500, número 2, 6225. Azul 4298, identifique, siga na chegada Mari e desse mantém o 050. Passarei dos 2223, desce e mantém 4.000 pés, ajuste no 021. Trip 5316? Trip 5316, tá visual, se possível, se autorizar base pela direita da 17. Ciente, inicialmente mantenha alinhamento do localizador, tem um tráfego Romeu Hotel 44 a 500 pés, à sua esquerda agora em 2 milhas, deslocamento contrário. Você vai chamar a torre em 1.86 para prosseguir sua descida e girar a base para 1.7. 83, grato. Delta, como recebe? Torre, trip 5396. Ciente, Mike, é com o Delta, eu tenho uma aeronave da trip em aproximação. Mantenha a posição e aguarda. O senhor não consegue receber a nossa frequência ou a gente que não consegue receber o senhor? Monta agora a 6 milhas da cabeceira 1.7. 1.6, prossegue final da 1.7, reporte curta final. Confirmo novamente. Trip 5316, prossegue final da 1.7, reporte curta final. Porta na curta, o 5316. descendo a 1500. Senhor, tá na curta da pistão no zero, confere. Afirmativo, vamos efetuar o cruzamento e ingressar a perna do vento. Tá, 1-7. 5-3-1-6, repórter ingressando na perna do vento da 1-7. Repórter na perna do vento da 1-7, 5-3-1-6. Lembra Alfa, guarde com a costa. Romeu Índia, November Alpha, confirmo pronto para cópia. Índia, November Alpha, autorizado Salvador, Salvador, sem mil pés, rota direta, decolando da pista 1-7, curva à direita, mantém a restrição de 1 mil pés no corredor axé, acione 0171 no controle de frequência 1208, proteja. Eu tenho um Embraer da Trip ingressando no circuito de tráfego a 1500 pés. Vai manter 2 mil pés nesse setor com curva à esquerda aguardando para reinterceptar a final da 1-7. Entre curva à esquerda aguardando para reinterceptar a final da 1-7-62-25. O Trip 5-3-1-6 desça para 1000 pés, ingressa na perna do vento da 1-7, aporte para girar base. Informo que eu tenho tráfego da Oceanera a 2 mil pés no setor norte. Gente, reporta na gira base, 5-3-9-6, fez o cruzamento. Frequência 1-1-8 desse momento. Passarelo 2223? Consiga, senhora. O senhor possui carta dos corredores visuais de Salvador? Negativo. Passarelo visual está no 7. Não, não, sem problema, só para tirar uma dúvida. Passarelo é o número 3 ou 1 para 6? O senhor vai ser o número 3. Tem o trip girando base agora para final, está a 2 milhas. O Oceaneta aqui próximo no setor norte a 2 mil pés, o foco é 100. Para autorização de pouso. Ciente, autorizado base, 5-3-1-6. Pouso na 1-7, o vento é de 1-4, 0 graus, com 4-9. 7, livre pouso, 5-3-1-6, baixar travado. Salvador, 6225, mantenho o setor, aguardo no setor. O 6225 faz mais um 360, aguardando para prosseguir, por gentileza. Atente, 6225. Oceané 6225, prossegue final da 1-7 da presente, aguardando autorização para pouso. Reporte curta final. Gente, 6225. Pista 3 mil pés, passaria 2223. Mike Eco Delta na escuta. O Mike Eco Delta na escuta? C53 no meia no solo agora aos 49, vai livrar na Lima e antes de ingresso no pátio chama solo em 121-9. Lima 219, reporta bando de urubu na curta e na final. Gente. Delta Linha e decola da pista 17. Coisa ali, mantém 17, prepara para decolagem imediata assim que é autorizado. O vento é de 140 graus com 8 nós. 3116, autorizado táxi até o pátio 3, gate 4 via pátio 1. IP 5316, autorizado táxi até o pátio 3, gate 4, via posição 4 do pátio 3, autorizado táxi via Lima, pátio 1. Posição 4 do pátio 3, Lima, pátio 1, 5316. Gentileza, Mike Bravo Yankee. Falei do 2223? Chega, senhor. Devido ao sequenciamento com a torre, o senhor mantém a 3 mil pés e inicie uma espera em Simbra. Pessoal, 360 na presente posição? 360, livre. Aqui é com o Delta, decolou agora 5-1, no controle 120, decimal 8. Solicito por gentileza que faça um reporte com relação à frequência na taxiway Oscar. Será o mesmo feito aqui com a torre. Mike Eco Delta em condições visuais, 0125, código transponder, direto Manati, reporte 20 milhas Salvador. November Alpha está autorizado até a interseção, reporta para ingressão no 7. Oceané 6225, tem o visual autorizado final da 7, reporte curta final. Ciente, vai reportar na curta final 6225. Visuais, reporte Pituaçu. Ingresso Pituaçu, Sul, vai reportar no canal de parte de Pituaçu, Romeu. Passarei do 2223, desce a 2 mil pés. Passarei 2223, chame torre no 86 para instrução de pouso. 86, vamos sair. 2223. 2223, informa o tráfego, foca em 100, final da 17, na curta, prossiga para a final e reporte na final da 17, vai estar travado, 2223. 2223. Salvador 6225 na final, pista 17, vai baixar travado. 6225, foi autorizado, 140 graus, 10 nós. Sim, 6225. Zero, chegada bom. 4258, após Luna, pode ser visual para a perna baixa da 17? Desça para 3 mil pés, inicialmente só prossegue na final da ILS e aguarde instruções para modificação inicialmente, só vai ser o número 3 no ano pulso. Ah, tá, posição 103 mil, mantendo a cobertura. Ao 5-5 no solo, direita, via Lima, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Entre direita, via Lima, 219. Continue aguardando a autorização de pouso na 1-7. Via Pátio Uno. Pátio Uno, Pátio Uno, 1-6-2-5. Max Jante Romeu, chame torre no noite, decimal 6. 18-6 graus, senhor. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Sul 4298, 2 mil pés. 2 mil pés, Sul 4298. Papá, Max Jante Romeu, passou através do parque de Ipsa Sul para regresso na Guarda Bata. Max Jante Romeu, bom dia. Ajuste no 021, mantenha Tapuã, mantenha a sede direita do eixo de decolagem da 17, aguardando instruções para prosseguir direto o hangar da Bata. Gente, vai manter o farol de Itapuã, aguardando instruções, Romel. Bom dia, Sul 4298. 4298, bom dia, informa o tráfego, Embraer 145, final da 17, o senhor será o segundo, prossiga pro norte, encaixe como segundo para o fim do 17. Ok, pro norte, encaixando como segundo para 17, cara. O tráfego está agora a mil pés em descida para o pouso. Passaredo 2223, pouso autorizado na 17, 120 graus, 89. Pouso, Passaredo 2223. 2223, informa tráfego, helicóptero à sua direita, à direita da 17, vai prosseguir para o pátio à sua direita sem interferir. 2223, a mais ou menos 700 pés, um prosseguido perto da cidade. Mike Juliette Romeu, da presente final para Bata. Presente autorizado na Guarda Bata, Romeu. Reporte na final, o Mike Juliette Romeu. Reporte na final, Romeu. November Alpha, mantenha a posição em aguarde. Saída 2223 no solo aos 5-8, vai curva à esquerda na Lima e antes de ingressar no pátio chama no 21 decimal 9. No 3179, aguarde para o copo, por favor. Posso ir para a pista, 6 milhas vai curvar e vai para o copo final. Mike Jack Romeu cruzou o final da 1-0, tá na final da bata. Ciente, o vento é de 100 graus com 7 nós, reporte solo controlado. Bem, com 7, reporta no solo controlado, Romeu. Índio November Alpha, linda cola sem parada. Autorizado a alinhar e decolar no 7, o vento é de 1-0 graus com 9 nós, Índio November Alpha. Copia? Autorizado para Guarulhos, 1340, aperto no 1 no meio, decola da 1-0, curva direita, Sandael, Leda, Brito, controle 1208, aciona 5010. Atenta bando de urubus na final da 1-7, check trem, tem livre pouso, vento de 1-30 graus com 7 nós. Livre pouso, azul 4-2-1-8, tá ali, sem urubus. Índio November Alpha, decolou 0-1-1-2-0-8, controle. 1-2-0-8, November Alpha. Whisky, autorizado, vou local no 1000 pés. Corredor forte até 2-0 milhas, decolando 1-7 com curva esquerda. Controle 1208, aciona 01 no meio. November Alpha? Afirmo, Índia November Alpha na sua escuta, decolado da 1-7. E a November Alpha mantém as condições visuais, corredor axé, reporte farol da barra. Mantém condições visuais, reporta farol da barra, Índia November Alpha.